Identificação. ZYK517. Ondas médias 1160 kHz. ZYG851. Ondas curtas tropicais 2470 kHz. Faixa de 120 metros. Emissoras brasileiras da Rádio Cacique de Sorocaba, Votorantim, Estado de São Paulo, Brasil. Rádio Cacique. A melhor música para a sua noite, Madrugada Cacique. Viesse pra ficar, felicidade traz pra mim. O que passou, não quero mais lembrar. Só quero ter você aqui. Em cada dia quero ver de novo renascer o amor que eu nunca mais senti. Aceito seu coração para ficar junto ao meu. Mais uma vez, você pode não acreditar. Eu fiquei só, sem ter ninguém. Todo amor que eu guardei em mim sempre será só seu, meu bem. Quero ver de novo renascer o amor que eu nunca mais senti. Aceito seu coração para ficar junto ao meu mais uma vez. Madrugada Cacique, a sua melhor companhia. Madrugada Cacique. Pensar em você,

Companhia. Madrugada Cacique. Amor, oh, a

comigo vem morar. Pode ser que aconteça, se nós não se combinar, esta metade do couro vou dar pro senhor levar. Junto com você, Madrugada Cacique. Se hoje vim te procurar assim, é que eu cansei de me esconder. A saudade vai matando aos poucos e não dá pra resistir. Todo dia o meu coração pedindo pra não mais fugir. Já tentei viver um outro amor, um novo sonho, outra paixão. Inventei até mil fantasias, mas sei que não tem solução. Esse sentimento é minha vida, eu nunca mais vou te esquecer. Não existe felicidade sem você. Fiz de tudo pra sentir prazer, por alguém sem ter amor. O vazio que me vem depois mesma dor. É inútil me iludir assim e enganar meu coração. Não consigo arrancar do peito esta paixão. Já tentei viver um até mil fantasias, mas sei que não tem solução. Esse sentimento é minha vida, eu nunca mais vou te esquecer. Não existe felicidade sem você. Fiz de tudo pra sentir prazer, por outro alguém sem ter amor. O vazio que me vem depois me traz volta a mesma dor. É inútil me iludir assim e enganar meu coração. Não consigo arrancar do peito esta paixão. Fiz de tudo pra sentir prazer, por outro alguém sem ter amor. O vazio que me vem depois me traz de volta a mesma dor. Sentir prazer, por outro alguém sem ter amor. O vazio que me vem depois me traz de volta a mesma dor. É inútil me iludir assim e enganar. A melhor música para a sua noite, Madrugada Cacique. Qual o seu medo? mais quero é não te ver sofrer. Madrugada Cacique, aguardando um novo dia. Confiança que o coração. Não é procurando outro alguém que vai conseguir. Chora que passa, chora que passa. O amor é mais forte que nós, só nos resta chorar. Chora que passa, chora que passa. E tranque no quarto e deixe a saudade dela calmar. Chora que passa, chora que passa. O amor é mais forte que nós, só nos resta chorar. Identificação ZYK 517, ondas médias 1160 kHz. ZYG 851, ondas curtas tropicais 2470 kHz, faixa de 120 metros. Emissoras brasileiras da Rádio Cacique de Sorocaba, Votorantim, Estado de São Paulo, Brasil. Rádio Cacique. Para que um dia nossos filhos e netos contem a nossa história, de homens e mulheres que inventaram o futuro, que plantaram bases, que maquinaram soluções, planejaram, imaginaram o presente deles. 2017, seja bem-vindo. Estamos prontos. Especialmente nós aqui da Bandeirantes, como todos os anos, por 80 anos. A família Bandeirantes deseja a você um bom Natal e um feliz Ano Novo.